vida. Pois é, né? E se Deus quiser, ela vai achar um empresário aí que venha também, né, fazer essa parte aí de produção. E entre outros, né? Então tá aí, um forte abraço, Yasmin do Piseiro, né? E quando ela tiver umas músicas aí, né, ela envia pra gente tá tocando ela aqui, viu? Pra vocês verem aí a voz dela, né, que é primeiríssima de luxo. Então, vamos aí dando seguimento aí ao nosso programa, né? Hoje, especial, né? Tem uma amiga aí que tá completando aniversário hoje, né? Gente, vamos logo homenageá-lo, né? Com a música de parabéns. Cadê aqui, né? Deixa eu mandar um alô primeiro aqui. A gente daqui a pouco bota o aniversário que tá aqui, a Nega Medeiros, né? Deixa eu ver o que ela disse aqui, ó. Boa tarde, Kel. Tô ligado, viu? Manda músicas para gente aí, por favor. Claro, Chiquinho Forró Pesado, Paulinho do Forró, Giovanni Júnior. Eita, só a seleção primeira de luxo. É, tá aqui. Deixa eu aqui mandar mais alô aqui, né? Pra o Dimas Vieira, grande Dimas, poeta Dimas Vieira, que logo mais chega com o programa Gente da Minha Gente, através da Rádio Rivarola. É, o Dimas Vieira, que também, além de ser um grande locutor, apresentador, é empresário forte. Aí da Baixada Santista, em Santos. Ele tá lá, através da sua rádio, né? Tem três rádios, o cara é maravilhoso, é o primeiro. Hein? Aí o Dimas Vieira, né? Faz aí nos seus estúdios, né, e retransmite aí através da Rádio Rivarola, né, aí na capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, onde também está situada, mas só em Nova Alvorada, viu? A Rádio Agro Pantaneira FM aí no estado do Mato Grosso do Sul, é isso aí, viu? Sempre às 5 às 7 de segunda a sexta, viu? E nos sábados de 1 às 4 da tarde você chega com esse super programa de grande valia aí na Rádio Funinha, não só brasileira, como mundial. Gente da Minha Gente, sucesso há 36 anos. Um abraço para o Rafael de Quixadá, a Nilda, Joseph, Cileide, Isabel, sua filha Patrícia, a nossa queridíssima chefe, cozinheira primeira de luxo, Robertinha, junto com o Teca aqui no Bistrô 17, seu pai, seu José, lá no Grotão, que completou aniversário semana passada. Cláudio Oliveira, do Mozão, Dorita Moreira, Miriam Rezende, Edson José, a apaixonada Iraci Andrade, Rivail, do grande divulgador, também Jó Divulgações. É, meu amigo, é isso aí. Miranda Batista, do Miove, Miove. Isso aí é um luxo. Penha Guedes, Vera Lúcia, Naldo de Moreno, é, ele tá aí, o grande divulgador aí de Pernambuco. Paty Pink, a compositora Renata Andrade, Maria Nascimento. Everaldo de Santa Rita, Reginaldo Roberto, esse aqui, né, daqui a pouco a gente vai homenagear. Bento Pinheiro, Magali Magalhães, Paulo Ripe, que tá aí na capital Belo Horizonte. Onde? Paulo Ripe, o Arlindo aí de Bahia, seus familiares, tem Celigeza, Michele Inglis, seu mamão na oficina do Mamal. Também tem Dona Bianoi e suas netas, Solange, Maria Eduarda, Graciele, Geraldo, esse que é potência, Geraldo. Todos aí de Bahia, né? Eu falei de Everaldo, da Terra Santa, temos sua esposa, Doutora Graça, Cleide Furacão, Segundo Penha, Dona Vicência, Wilson Figueiredo lá de Tibiri. E o Doutor Reginaldo, sua esposa também, que sempre tá na escuta. Aqui em João Pessoa temos o Rei das Coroas, tô na escuta, viu? Bota um brega aí pra mim. É, rapaz, Zé Carlos aí do Bessa, o Rei das Coroas. Pacheco, seus familiares aí no Gazel. Mandando um abraço também para João Cabeça Branca, Hélio Cabeção, Félix e Rosa do Queijo aí em Cruz das Armas. Mas aqui em João Pessoa temos Pereirinha e Rosa. Pereirinha e sua esposa Rosa, ela no Valentina. Aqui bem pertinho aí, aqui do centro, em Jaguaribe, temos José de Jampa. Também tem Sargento Fotógrafo Lula, né? Também reside aí em Jaguaribe. Henrique Lavareda de Fogo, Chiquinho da Telemensagem, Selminha dos Caseiros, Valdemir também, outro grande amigo. É, essa turma todinha aí de Jaguaribe. Então agora vamos lá de homenagem a ele, né? Eu já falei muito, viu? O Guilherme, um abraço para o Guilherme, já chegou aí o Guilherme, viu? É o Jefferson José, a Santa, a Aparecida Benício, seus familiares lá em Colônia do Piauí, no Piauí, né? Doutora Lúcia, Erivan, o grande Erivan. Tá lá, um forte abraço. Aparecida Almeida. É, aqui no Rangel seguindo temos o Francisco de Mello, né? Sua filha Ana Carolina, seu irmão Renato, Vanderlei, sua gente Bambam lá no Rangel. É, o Robert Val da Torre também, que sempre tá aí na escuta. Luzinete. Conceição Rodrigues, né? Que eu falei, é grande divulgador, compositora, né? Lá no Fortaleza. Ramos Silva, Ilda Divulgações. Né, o cantor Renato Rossi, Luiz Roberto também tá aí. José Maria, Jorge Blau Silva, né, e a todos aí na escuta do nosso programa Paradão Top da Tarde. Então vamos aí dando seguimento aí agora, homenageando ele, né? Deixa eu só achar aqui, né? Ele que é o dominado, às 3 e 1. Vamos homenagear ele agora, né? O grande cantor e compositor, né? Tá completando aí mais uma primavera, soprando as velhinhas. Deixa eu botar a música aqui certa, né? Das velhinhas, pra gente soprar velhinhas e homenagear aí esse grande amigo e irmão cantor, Carlos Augusto. Pois é, né? Completando aí mais uma primavera hoje. Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão. Grandemente, né? Dando sucesso, muita saúde, iluminando seus passos, criando seu caminho aí, né? E que venha muito mais mesmo aniversário, né? Grande cantor e compositor, ele que tá aí em Goiânia, que tem essa grande voz, é o grande homem, cidadão, querido por todos. Então tá aí, né? Uma pequena, singela homenagem aí ao nosso amigo e irmão Carlos Augusto, né? O dominado aqui no Paradão e o Top das Tardes com o DJ Kelvin aqui pela Rádio Sanhão e também pela Rádio Agro Pantaneira FM, né? O Tagino, né? Que já mudou aí a foto de perfil, botou aí a foto dele. Toda a Rádio Água Pantaneira homenageando esse grande cantor. Então tá aí, meu irmão, essa homenagem. Então vamos aí com a sua música, né? Você que é o dominado. Deixa eu mudar aqui, né? Tirar essa trilha. Pra gente botar aí, né? A sua música. Pra gente iniciar bem o Top das Tardes de hoje. Às 2h03. Carlos Augusto, o dominado. O jeito de ser da minha mulher, ela me domina. A mulher me domina, ela me domina. Eu sou um dominado, dominado por mulher. Sou um dominado, qual é o homem que não é? Eu sou um dominado, dominado por mulher. Sou um dominado, qual é o homem que não é? Minha doce mel, doce princesa mel, que vem do céu. És para mim tudo que eu quero. Minha flor de mel, princesa do meu jardim, és para mim tudo o que eu quero. Carlos Augusto, o dominado. Eu sou um dominado, dominado por mulher. Sou um dominado, qual é o homem que não é? Sou um dominado, dominado por mulher. Eu sou um dominado, qual é o homem que não é? Minha doce mel, princesa que vem do céu, és para mim tudo que eu quero. Minha flor de mel, princesa do meu jardim, és para mim tudo que eu quero. Minha doce mel, princesa que vem do céu, és para mim tudo que eu quero. Minha flor de mel, princesa do meu jardim, és para mim tudo que eu quero. Quer saber? Eu vou embora. Vou pra casa. Eu sou um cara dominado. Vou pra casa, senão a mulher me bate. Fui. Minha doce mel, princesa que vem do céu, és para mim tudo que eu quero. É, rapaz, forma de poesia, né, também. O dominado, apaixonado, Carlos Augusto, completa mais uma primavera hoje. Princesa do meu jardim. É, rapaz, essa música é maravilhosa, primeira de luxo. Essa aí é a pequena homenagem, meu amigo, a você. Merece aí todas as homenagens do mundo. Meu irmão, forte abraço. Carlos Augusto, o dominado. Então vamos seguir aí de música, cadê aqui, né? Antes de música, né? Vamos aí passar o áudio dela, que tá aí também na escuta, né? A Xará, né? Na Nega Medeiros, né? Nega Medeiros que tá aí de Lagoa Nova. Chegou a Maria do Rio de Janeiro, né? Guilherme Marcos que tá ligadinho também. Daqui a pouco a gente tá tocando ele. É, rapaz. Daqui a pouco a gente tá na sequência aqui, né? Tem o Chico Forró Pesado, tem o Paulinho do Forró, Giovanni Júnior. Tem o Guilherme Marcos, tem o Tagino Silva. Quem pediu permissão é o Tagino, né? Pra tá homenageando aí a princesa que vem do céu, é para mim tudo que eu quero, né? Do Carlos Augusto. É, vamos aí, né? Daqui a pouco vai ser homenageada mais tarde, né? Aí no também na Rádio Agro Pantaneira FM. Que o Tagino já tá homenageando ele já desde a foto aí de perfil, né? Então vamos lá agora com ela que tá aí, né? Aproveitando esse solzão do Rio de Janeiro, pra tá aí curtindo a praia, né, se bronzeando, a Maria do Rio de Janeiro, né, vamos lá agora com o áudio dela, e lembrando que você pode participar em áudio ou mensagem de texto pelo 98704-5225, Maria do Rio de Janeiro, sinta-se à vontade, boa tarde. Boa tarde, Kelvin. Então, é grande. Meus parabéns, Carlos Augusto, né? Que Deus abençoe ele hoje e sempre. Chuva de bênçãos na vida dele, muito sucesso pro dominado. Amém. É isso. Então, manda uma dele aí pra mim, por favor, e Lu Miranda, ok? Ofereço para ele, para você, pro Giovanni Júnior, enfim, para toda a galera que estão ligadinha aí nesse show. Um abraço. Claro, claro, daqui a pouquinho a gente tem mais ele, Carlos Augusto, né, com toda certeza, né, hoje aí, com as homenagens, né, mais do que merecida, esse grande cantor e compositor, né, ele tem essa, tem várias canções, né, primeiríssimas aí, tem Capim Bregando, Caminho Velho, muito mais, né, é, tá daqui a pouco, Não Me Faça Mal, é, eu vou tocar 5 músicas na sequência pra tocar aí muito mais música, né. Pra vocês não ficarem enjoados aí com a minha voz e ouvir as músicas, né? E os grandes sucessos aí dos grandes cantores aí, compositores, né? Artistas aí do nosso Brasil. Então vamos lá, né? Como não chegou ninguém aí, né? Não chegou ninguém não. Então vamos lá, seguindo aí de música aqui no Top das Tardes para o Giovanni Júnior e o Top das Tardes com o DJ Kelvin. Vamos em sequência com ele agora, né? Tagino Silva, Amor de Primavera, Chiquinho Forró Pesado, Ligando a Cobrar, Guilherme Marcos, Uma Vida Inteira, Cláudia Oliveira Mozão, No Miranda, a Mulher em Mim, daqui a pouco tem mais Carlos Augusto, tem Paulinho do Forró, tem Giovanni Júnior e muito mais. Apenas iniciou aí o Top das Tardes às 3h10. Vamos aí até umas 10, 15, 10 para as 4 da tarde, tá ok, pessoal? Vamos lá, Dan, vamos lá de sequência aí, mais sucessos. E você pode participar, viu? Sinta-se super à vontade, o programa que faz é você. Aqui no Top das Tardes e o Paradão animando as suas tardes pela Rádio Sanhoá e pela Rádio Agropandaneira. Vamos lá, Tagino! Tapete vermelho estendido agora para você, meu irmão. O homem é bom, o homem é espetacular. O amor de primavera não termina no verão. O outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Quando vem a saudade, foi demais a minha dor. Alô, meu povo, tô rádio Rotoneira, aqui quem tá falando é o Tagino. Tamo junto, sempre misturado. Que Deus abençoe cada um de nós, estamos juntos sempre, todos os dias. Alô, vale alguma coisa, meu amor? Você sabe que eu te amo. Uma vida inteira. os amores vêm e vão. Quando pude escolher, me cansei de perder. Não vai ser sempre assim. Não sou tão forte assim. Alguém vou encontrar e assim ser. Sometimes you're forced to make a choice. See the bet, raise the bet, or fold. Some may say it's the same in love. Hora certa, sem ao ar. 13h27. Pois é, vocês curtiram as 5 músicas em sequências, né? Curtiram Tatino Silva, Amor de Primavera. Curtiram Chiquinho, Forró Pesado. Ligando a Cobrar, né? Nega Medeiros, Guilherme Marcos, A Vida Inteira, Cláudia Oliveira Mozão e Lu Miranda, pedido dela, da Maria do Rio de Janeiro, A Mulher em Mim. Daqui a pouco tem mais sequência, eu vou dizer aí, vou. Daqui a pouquinho mais sequência, o programa hoje especial aí, nosso amigo irmão, né? O Carlos Augusto. Lembrando que o Giovanni Júnior está lá em Fortaleza, né? Vai gravar lá as músicas, vai gravar os áudios aí, né? Pra gente, tá passando amanhã. Padrão de Giovanni Júnior, top da chat com o DJ Kelvin, que tem apoio da Aço Brasil, super solução de aço para a sua obra. Aço Brasil em 4 endereços, né? É, meu amigo, é isso aí, né? 4 super lojas. Tem 2 em Campina Grande, na Rainha da Borborema. Tem lá na Rainha do Brejo, né? Em Guarabira. E aqui em Jampa, na capital, é na rua Vicente de Paula Chianca, 220, Portal do Sol. Contato pelo 32386530. Tem orçamento que é o 99352-2594. E lá tem tudo, mas tudo mesmo em serralharia. Tem metalões, tubos, cantoneiras, chapas, perfis e barras. Também tem toda a linha mix. Porque falou em aço, em ferro, na Paraíba, chamou a melhor. E a melhor é Aço Brasil. É isso mesmo, é a melhor do estado. Lá tem opções de compra pelo site www.acobrasil.com.br. Entrega grátis para toda a Paraíba. É só Aço Brasil, né? faz isso, melhor atendimento, melhor em preço, em qualidade, em excelência, profissionalismo. É só lá na Aço Brasil, você encontra tudo isso, não é concorrência. Meu amigo, fica perdida, doida, quando fala da Aço Brasil. Que tem a opção de compra pelo site www.acobrasil.com.br. Entrega grátis aí, né, pra todo o estado. Siga no Instagram, Aço da Live Brasil, aço.br. Teu comandante Noel Renato Grande Salles, abraçando o Guilherme e todos da Aço Brasil. Super soluções de aço para a sua obra. Em sequência, deixa eu ver se tem mais alguém que enviou o áudio aqui pra gente. Não, né? Chegou aí. Não, tem o Miranda Batista, né? Então vamos lá aí com o Miranda Batista, né? Envia um áudio aí pra gente e daqui a pouco a gente toca as músicas em sequência. Daqui a pouco eu vou dizer aí a nossa sequência aqui no Top das Tardes. Chega com o Miranda Batista, me ouve, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Kelvin, grande locutor, parceiro, amigo. E a gente chega lá. Boa tarde, ouvinte, boa tarde a todos. Quem fala aqui pra vocês é o Miranda Batista. Como está vocês? Tudo certo? Obrigado por vocês ligar e pedir música do Miranda Batista, viu? Forte abraço pra vocês. Meu amigo Kelvin, depois você toca a nossa música aí, a mais tocada, graças a Deus, me ouve. Também você quiser tocar, pode tocar aí, sapatinha pra nós ouvir, irmão. Salve, salve, um abraço do Miranda pra você. Dá pra ver que você tá aí no trânsito, né, meu amigo? Mas daqui a pouquinho aí, me ouve com Miranda Batista. Mas agora deixa eu deixar a sequência aqui, né, no nosso programa agora, olha só. Maria Nordestina falando do forró, meu sertão, a nossa rainha aí do... a rainha da rádio, né? Mais homenagem a Carlos Augusto, Não Me Faça Mal, né? Pedido da Maria do Rio de Janeiro. Falando do forró, pedido Nega Medeiros, rainha da TV. Pati Pink, outra chance. Paulo Ripe, Dênia. É, sim, é sequência. Aqui no Top da Estrada com o DJ Kelvin. E você pode continuar pedindo essa música. Sinta-se à vontade, o programa é seu. O meu sertão é um sertão nordestino, me recebe com carinho, com ternura e com amor. Sertão querido, do cantão do Bem-Divi, sabiá do Juriti, da flor do Mandacaru. O meu sertão, o fogão e o fogareiro, o café que mãe fazia. Eu vou voltar pra rever o meu sertão, o fogão e o fogareiro, e o café que mãe fazia. Ai, meu sertão do beija-flor, vai dizer ao mensageiro que traga meu amor. Venha ser meu amor. E pra cantar comigo, eu vou trazer o Paulinho do forró. Deixa comigo, Maria Nordestina. Vamos cantar essa linda canção. O meu sertão é um sertão nordestino, me recebe com carinho, com ternura e com amor. Sertão querido, do cancão do Bentivi, sabiá do Juriti, da flor do Mandacaru. Eu vou voltar pra rever o meu sertão, o fogão, o fogareiro, o café que mãe fazia. Eu vou voltar pra rever o meu sertão, o fogão e o fogareiro, o café que fazia. Ah, meu sertão do beija-flor, vai dizer ao mensageiro que traga o meu amor. Ai, meu sertão do beija-flor, vai dizer ao mensageiro que não venha sem meu amor. Ah, meu sertão do beija-flor, vai dizer ao mensageiro que traga o meu amor. Meu amor. meu bem, porque você vai embora, deixando aqui sozinho um homem bom. Tenho cicatrizes que não quer sarar, e eu pedindo pra você ficar. E é tão ruim não ter você aqui. Parece desabar um temporal. E mesmo assim eu não desisto, não. Mesmo que arrepente meu coração, meu bem, porque você vai embora, deixando aqui sozinho um homem bom. Tenho cicatrizes que não quer sarar, e eu pedindo pra você ficar. Não me faça mal, Carlos Augusto. Meu bem, porque você vai embora, deixando aqui sozinho um homem bom. Tenho cicatrizes que não quer sarar, e eu pedindo pra você ficar. E é tão ruim não ter você aqui. Parece desabar um temporal. E mesmo assim eu não desisto, não. Mesmo que arrepente meu coração, meu coração, meu coração, coração, coração, meu coração, meu coração. Oh, mulher ingrata, tô amando uma pessoa, mas sem ela perceber. Cada foto que ela posta, eu compartilho você. Ô, mulher, tu é tão linda, é a rainha da TV. Ô, mulher, tu é tão linda, é a rainha da TV. Acendeu, eu compartilhei com ela, o amor logo acendeu. Saudade bate no peito, saudade é tão ruim. Ô mulher, tu é tão linda, é a rainha da TV. Ô mulher, tu é tão linda, é a rainha da TV. Vamos lá, vaqueiro! Todo dia eu vejo ela na internet ou na TV. Mandei um zap pra ela, ela me correspondeu. Eu compartilhei com ela, o amor logo acendeu. Eu compartilhei com ela, o amor logo acendeu. Será de mim, saudade bate no peito, saudade é tão ruim. Hoje eu vivo da saudade, saudade é tão ruim. Oh, é Paulinho do Forró e o Chamego Bom. Essa vai pra família do sanfoneiro Gilberto Dias, lá em São Raimundo Nonato. Mamar pra esse garoto aí, mulher. Paulo Hippie, senhor do brega. Você não pode registrar este menino, porque este menino não é seu. Você não pode registrar este menino, porque este menino é filho meu. Você não vai registrar este menino. Não vai, não vai, não vai. Você não vai registrar este menino, porque você não é o pai. Vamos fazer um DNA deste menino, então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto, qual de nós dois podemos registrar. Vamos fazer um DNA deste menino, então, para provar qual de nós dois pois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Tô lascado, esse menino não me deixa dormir de noite. Você não pode registrar este menino, porque este menino não é seu. Você não pode registrar este menino, porque este menino é filho meu. Você não vai registrar este menino. Não vai, não vai, não vai. Você não vai registrar este menino, porque você não é o pai. Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Cala a boca, menino. Eu tenho que sair pra tocar de noite. Como é que eu vou fazer? Faz uma mamadeira pra esse menino, mulher. Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Vamos fazer um DNA deste menino então, para provar qual de nós dois é o pai deste garoto. Qual de nós dois podemos registrar? Nossa, meu Deus do céu. Esse menino não deixa dormir. Tô lascado. Bora, Paulo Ribe, meu amigo. É isso aí, né? Olha o menino chorando, né, Paulo Ribe? DNA, ele tá aí de batom da cueca, meu amigo. Agora aí tem que assumir o menino, né? Você que disse que é o pai, né? É isso aí, né? Às 13h47, chegando no finalzinho aí do programa, né? Mas eu vou deixar 6 músicas selecionadas aí para vocês, viu? Daqui a pouquinho eu vou dizer quais. Né? Agradecendo aí o carinho de todos aí. Mas antes, eu vou tocar essa música aqui, né? No nosso Top das Tardes. Você sabe, Top das Tardes toca de tudo, né? Vamos com ele, que é sucesso em todo o Brasil. A pegada dele é a pegada do vaqueiro, né? É isso mesmo, né? Então, né? Mas antes, deixa eu homenagear aqui nela, né? Nossa queridíssima cozinha. Deixa eu ver aqui. Onde tá ela? Aqui, ó. É, rapaz, os parabéns também hoje, homenageando, né? Foi ontem, mas a gente homenageia hoje, né? Ainda tem tempo ainda. Que é a nossa queridíssima Robertinha. Completou mais uma primavera ontem, né? E vai ser assim na sequência. A gente vai homenagear também a nossa superintendente, né? Comandante aqui na rádio, doutora Jussara Moreno, completou aniversário no sábado. A outra cozinheira, né? Só as duas chefes aí no Bistro 17. E, né, aí a administradora, né, a empreendedora, a empresária, né, que comanda é o Bistro, que é a doutora Jussara Moreno. Teca, né, completou domingo, mais uma primavera também. Agora Robertinha, completou ontem, né. Aí, é, rapaz, seu pai já tinha completado quinta-feira passada, né, seu José. E hoje, e ontem foi ela. Então aí, parabéns para essas três mulheres aí, né, o trio super poderosa. Homenagem do Padrão Giovanni Júnior, com Giovanni Júnior, DJ Kelvin, do Top das Tardes. É isso aí, né? E vamos aí de sequência de música, e na volta eu fico com as despedidas, certo? Vamos aí com ele, o Zé Vaqueiro, né? É, rapaz, o Apaixonado também, com a música Coladinho. Arrumada é perfeita, não nasceu pra ser mulher solteira. É aí, o pegado do Zé Vaqueiro, o original, né? É a pegada do forró, no clima do São João, né? É a pegada do vaqueiro, é o piseiro, misturado um pouquinho com xoto, forrozinho, é... É, o romantismo do Zé Vaqueiro, original. Para encerrar bem o nosso programa de hoje, homenageando o grande Carlos Augusto, completando mais uma primavera hoje. Agradecendo, pessoal, o carinho de todos que participaram na mensagem de texto ou em áudio, né? Como aí a Nega Medeiros, que tá aí na escuta. É, rapaz, sempre na academia, escutando nosso programa. A Maria Nordestina. A Maria do Rio de Janeiro, a Miranda Batista, a Cláudia Oliveira, Dimas Vieira, o grande poeta, logo mais às 5 horas chega com o programa Gente da Minha Gente, Altagino Silva, de domingo a domingo, sempre com sucesso, forró breganejo. Só tenho que agradecer o carinho de todos aí, me permitindo entrar em sua mansão, ou através do rádio, ou através da internet, né? Porque sem vocês não tinha paradão, não tinha nem top das tardes. Às 13h54, fica agora na companhia, aí eu vou deixar seis músicas para vocês aí curtirem, né? Tem o Tagino, mais Tagino Silva Folha Seca, Miranda Batista Me Ouve, Giovanni Júnior, Poporri, em homenagem ao Trio Nordestino, o pedido aí da Nega Medeiros, mais Carlos Augusto, né? Deixa a Tanga Voar, né? Ele fez aí no estilo, também na pegada do São João, né? É, o Nildo Barbosa, Beija-Flor, encerrando com Maria Nordestina e Bilco Maru, homenagem merecida, é, mais do que merecida, ao grande Paulinho do Forró. Então, fique na companhia aí desses seis grandes cantores, seis não, sete, né, contando aí com o Bilco Maru. É, então vamos lá, né, o Tagino também aí é, também tá nesse patamar aí, né, além de ser um grande apresentador, empresário, tá aí, na, também canta muito. Então, fiquem na companhia deles e eu prometo voltar amanhã, se o criador nos permitir, viu? Então aí, Naldo Moreno, forte abraço pro amigo, hoje ele não pôde participar, mas amanhã, se Deus quiser, ele estará junto com a gente. E né, Iraci também, Iraci, apaixonado Iraci. Isso aí, essa música foi pra você também, viu, Iraci? Não nasceu pra ser mulher solteira, viu? É isso aí, né? Não, aí no finalzinho, um abraço João Pessoa, um abraço Paraíba, um abraço Brasil! Brasil! E o mundo! E até amanhã, se o papai do céu permitir. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem agora com esses seis grandes artistas e... eu vou descansar um pouquinho, né? Porque descansar que o caba não é de ferro. Diz isso o grande poeta Luva de Pedreiro. ser o melhor, mas com certeza faça diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, o suficiente pra mim. Por que você quer fugir de mim? Me ouve e pega a sua vida. Posso não ser o melhor, mas com certeza faça diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, o suficiente pra mim. Por que você quer fugir de mim? A minha imagem é você quem faz, a minha vida sou eu quem vivo. Aqui não cabe eu falar de amor, não cabe eu falar de paixão, se tudo que eu faço pra você é solidão. Me ouve, chama! Obrigado, meu amigo Tagino. Obrigado aos ouvintes da Agro Pantaneira FM. Um abraço do Miranda. Me ouve e pega pra sua vida. Posso não ser o melhor, mas com certeza faça diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, o suficiente pra mim. Por que você quer fugir de mim? Me ouve e pega pra sua vida. Posso não ser o melhor, mas com certeza faça diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, o suficiente pra mim. Por que você quer fugir de mim? A minha imagem é você quem faz, a minha vida sou eu quem vivo. Aqui não cabe eu falar de amor, não cabe eu falar de paixão, se tudo que eu faço pra você é solidão. Chama! É você quem faz, a minha vida sou eu quem vivo. Aqui não cabe eu falar de amor, não cabe eu falar de paixão, se tudo que eu faço pra você é solidão. Me ouve e pega a sua vida. Posso não ser o melhor, mas com certeza faça diferença. Sou muito pra uns e pouco pra outros, o suficiente pra mim. Por que você quer fugir de mim? Me ouve. São Paulo, Rio, tá assim de pagodeira. Tá do jeito que eu queria, não podia ser melhor. Em todo clube tem sanfona, em todo canto tem forró. E é um tal de tigue-lingue, tigue-lingue, tigue-lingue, tigue-lingue de triângulo pelo ar. Bandeiro, gansa, sanfoneiro, sabumbeiro, machucado até dinheiro que tem onde farriar. E é um tal de estrela e balão, os velhos fazem prece, as moças adivinhação. E no salão tá se forró, os caixas dançando, molhadinho de suor. Ouve o chão conversando com o sapato e também o sanfoneiro cochichando com os braços. Chap, chap, chap, chinela no chão. Chap, chap, chap, e bota a lenha na fogueira. Chap, chap, chap, requebrando no salão. Chap, chap, chap, e é forró a noite inteira. Chap, chap, chap, chinela no chão. Chap, chap, chap, bota a lenha na fogueira. Chap, chap, chap, requebrando no salão. Chap, chap, chap, e é forró a noite inteira. Alô, Léo Barata Moral, secretário de cultura. Alô, professora Messi Lender. Na cadeira de balança, viu o rosto dela. Beleza de sorriso, eu vi na face dela. Na cadeira de balança, viu o rosto dela. E beleza de sorriso, eu vi na face dela. Turim, turim, turim, turim. Era a cadeira de balanço que fazia assim. Turim, turim, turim, turim. Era a cadeira de balanço que fazia assim. Eu não sei porquê, não sei porquê. Minhas pernas tremularam quando eu vi você. Cada balança eu vi as perninhas da cadeira. De uma tal maneira que eu não pude me conter. Corri pra lhe dizer, corri pra lhe avisar. Menina do balanço, essa cadeira vai quebrar. Durim, durim, durim, durim. Era a cadeira de balanço que fazia assim. Eu tô ligado no programa Madrugada Nordestina, aqui na Guanara FM, Andrade Peso Pesado. O maior forró, pelo que eu vi dizer, já tá de pé, um sanfoneiro abre a sanfona, só se vê chega a mulher. Tem busca pé, caldo de feijão, não dá a comer. A légua se escuta o som do chinelo chiar. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique da poeira levantar. É xililique, xililique, xililique, se a gente quer um ripique, o cabra do zabumba dá. É xililique, xililique, xililique, xililique, xililique da poeira levantar. É xililique, xililique, xililique, se a gente quer um ripique, o cabra do zabumba. Do quintal, hoje é maior aí nos palhoções. Tá valendo milhões, tá valendo milhões, tá valendo milhões. O forró tá valendo milhões. Tá do jeito que o velho pai gostava, do jeito que o velho pai queria. Pra quem não acreditava que o forró explodia. Tá e tá e tá, já tomou conta do mundo, hoje é plique, plique, plá. Toda festa de embalo, eu quero ver forró. Vou dançar forró, vou me balançar. Dançar agarradinho, rostinho com rostinho. Sentir o seu carinho, quero ver mulher fungar. Festa de embalo, eu quero ver forró. Eu vou dançar forró, eu vou me balançar. Dançar agarradinho, rostinho com rostinho. Sentir o teu carinho, quero ver mulher fungar. Quando toco forró, todo mundo quer dançar. Todo mundo se balança, o mundo a sacolejar. Forró é da pesada, ninguém quer ficar parado. Pode bota na balança, que ele é o forró pesado. Forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Forró pesado, a moçada se assanha, ninguém quer ficar parado. Mas no dia dos namorados, vou dar um presente a você. Sei que merece tudo que alguém pode oferecer. Sei que a felicidade ainda não chegou. Vou cobri-la de beijos, abraço e carinho e amor. Vamos sair por aí, vamos curtir o forró, forró dos namorados, a curtição é melhor. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando, namorando e forrozando. Forrozando, forrozando e namorando, namorando, namorando, namorando e forrozando. Alô, meu povo brasileiro, aqui é o cantor Geovane Júnior. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulher. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulher. Zé Matuto matutou, matutou, escreveu pra Clodovil, ele logo respostou e atacou. Isso é atraso do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pititinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora pomba, ora bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora pomba, ora bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora pomba, ora bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto foi à praia só pra ver como é que é, mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres. Zé Matuto, Matuto, Matuto, escreveu pra Clodovil, ele logo respostou e atacou, isso é atraso do Brasil. Uma tanga, mini tanga, tão pequena, petitinha, miudinha, não precisa amarrar. Ora bomba, ora bola, joga fora a rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora bomba, ora bola, joga fora a rabichola e deixa a tanga voar. E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar. Ora bomba, ora bola, joga fora a rabichola e deixa a tanga voar. Ah, como ela é graciosa assim, a tanguinha. Deixa essa tanga voar. Boa, tanguinha, boa. Sanhaua. Vê se me traz notícia dela. Beija-flor, só você pode me ajudar. Beija-flor, você que voa tão ligeiro, não me deixa assim solteiro, tão cheio de amor pra dar. Beija-flor, vê se me traz notícia dela. Beija-flor, só você pode me ajudar. Beija-flor, você que voa assim ligeiro, não me deixa assim solteiro, cheinho de amor pra dar. Será que a saudade mata a gente, beija-flor? Ou será que a danada só judia? Não vê que sofro de amor por ela, choro de saudade dela, penso nela todo dia. Será que a saudade é tão malvada, beija-flor? Ou será que ela nunca se apaixonou? Não vê que não sou feliz desse jeito, com tanta dor no meu peito, não tem jeito. Faça alguma coisa, beija-flor. Não vê que não sou feliz desse jeito, com tanta dor no meu peito, não tem jeito. Faça alguma coisa, beija-flor. Ei, meu beija-flor, tão pequenininho, danado, mas vou ligeirinho pra danar. Vai encontrar a minha neguinha, vá. Diga ela que eu tô doidinho de saudade dela. Beija-flor, vê se me traz notícia dela. Beija-flor, só você pode me ajudar. Beija-flor, você que voa tão ligeiro, não me deixa assim solteiro, tão cheio de amor pra dar. Beija-flor, vê se me traz notícia dela. Beija-flor, só você pode me ajudar. Beija-flor, você que voa tão ligeiro, não me deixa assim solteiro, tão cheio de amor pra dar. Será que a saudade mata a gente, beija-flor? Ou será que a danada só judia? Não vê que choro de amor por ela, morro de saudade dela, penso nela todo dia. Será que a saudade é tão malvada, beija-flor? Ou será que ela nunca se apaixonou? Não vê que não sou feliz desse jeito, com tanta dor no meu peito, não tem jeito. Faça alguma coisa, beija-flor. Não vê que não sou feliz desse jeito, com tanta dor no meu peito, não tem jeito. Faça alguma coisa, beija-flor. Eita coisa boa! Esse ano eu vou levar meu beija-flor lá pra nossa querida Paraíba. Alô, Campina Grande, Itabaiana, terra de Jessie Quirino. Alô, Umbuzeiro, Pernambuco, Limoeiro. Meus amigos de Surubim, Gorobó, Carpina, Nazaré da Mata, Alô Queimadas, meus amigos de Moqueirão, Floresta de Barra de São Miguel. Esse ano o forró é só nas asas do beija-flor. Vou levar Edgar Mão Branca, Rony Barbosa, Estiana Jé, a turma do forró da Bahia.

Yeah.